Bom, o Fábio ele falou que vai atrasar aqui 15 minutos. Isso que ele pediu para não atrasar, né? Mas, tipo, eu tava pensando em fazer como se fosse o começo do Nerdcast, tá ligado? Com cada um falando uma frase. Sim. É, você meio que já faz Eu isso. pensei uma frase do Black Mirror, sabia? Mas eu não gostei dessa temporada. Achei muito fraca, muito, muito fraca. Quero falar nada não, vou falar no momento. Eu sei que você não gostou porque você já tinha falado quando tava aqui em casa. Mas eu vou falar no momento, vou falar no momento. Vamos falar na ordem, vamos falar na ordem, né? De Isso. primeiro o Jon Snow, depois o Conselho. Então, a minha ideia impactaria na ordem. Ah, é? Sim. Ixi, você quer falar do melhor pro pior? Isso. Ah, eu vou acabar falando o que eu ia falar mesmo. O que eu ia falar é o Não, seguinte. não, não. Não, porque aí não tem como a gente fazer, porque cada um deve ter achado um melhor ou um pior. Eu, por exemplo, achei o pior um que todo mundo gostou. Então, beleza. Melhor não queimar a pauta. Tá vendo que é ruim não chegar antes? Tá me ouvindo? Tô te Agora ouvindo. sim. Ah, vocês estão me ouvindo bem? Tô te Sim. ouvindo bem. Tá no banheiro que nem sempre. Carol, entrou? Agora tô vendo. Oi, gente. E aí, Carol, beleza? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, por que que o seu Sim. áudio tá bom e o do Fábio parece estar tá no banheiro? É, exatamente. Eu sei lá, O que eu vou gente. falar? Não é o fone dele, não? Será que ele tá no banheiro de fato? Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E dessa vez estou aqui eu falando com vocês. Peraí, deixa eu botar o tempo. Beleza, pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E na voz, Gustavo falando com vocês. E. Peraí, eu esqueci minha frase. Caramba, meu. Caramba, mano. Não, puta, a minha frase tá era boa. Nervosa. Aguenta aí, galera. Peraí. A minha frase era muito boa, peraí. Você não anotou? Não, eu sei, ela é de cabeça, mas caralho, como é que eu esqueci? Eu Tô anotei vendo bastante que você coisa. tá de cabeça. Tá, vai, de novo, vai. Vamos lá. Beleza, pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E estou aqui, eu, o seu host de sempre, Gustavo, e isso não é tão Black Mirror. Vai lá, André. E aí, pessoal, beleza? Tanta demora pra falar que isso não é Black Mirror, mas tá bom. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que vocês estiverem ouvindo. E o Black Mirror se mantém mais pelo hype do que pela qualidade. Vai lá, Fábio. Boa noite, pessoal. Baseado nessa última temporada, eu diria que gravar esse podcast pode ser muito Black Mirror, sim. Olha aí. E temos uma estreante, Carol. Oi, gente, boa noite. E a minha frase é: eu discordo do André. É isso aí. Olha aí, temos aí o nosso, a nossa tentativa de parecer um pouco com o Jovem Nerd, que com certeza não deu certo. Mas tudo bem, pessoal. Começamos então aqui o nosso podcast e vamos falar dessa que é a melhor série de todos os tempos. Eu acho que todos concordam, certo? Errado. Black Mirror. Hã? Black Mirror, agora com a sexta temporada, vem com tudo. Só que já não está mais com tudo como antigamente, né? Ele já anda mais capengando desde a quinta, é isso? Olha, vou te dizer que a melhor temporada pra mim foi a terceira. A primeira foi boa, a segunda preciso lembrar que foram acho que só dois episódios, ou três, não sei. Foi três episódios na segunda, foi Volto Já, que é aquela lá que o cara morre. O do e... boneco, né? Tem o Urso Branco. que é o segundo da segunda. E tem White o Momento Crazy. Valdo. Ah. Não, Momento Valdo. Eu nunca achei esse episódio. Eu não consigo. Se você acompanhar pela Netflix, na segunda temporada eles também colocam aquele especial de Natal. É White Christmas, né? Que isso. Eu acho que é o melhor episódio de Black Mirror. Já feito. Na Netflix ele fala que é a segunda temporada, mas eu acho que é um extra aí, na real. É um especial de Natal. Aí você acha que a terceira temporada foi a melhor, André? Então, acho que eu confundi, então, porque eu pensei que era... como que fala? Linearidade do Black Mirror é muito Black Mirror, né? A segunda é muito curta, e aí eu acho que eu confundi com a terceira. Mas é a temporada que tem o White Christmas, o White Bear e esse do Be Right Back. Eu acho que são os melhores episódios. É, essa temporada a primeira, a segunda e a quinta temporada tem 3 episódios cada, né? Eu não sou muito um expert em Black Mirror, mas o que eu mais gostei foi a primeira temporada, depois a segunda... Depois a terceira, a quarta e a quinta eu não assisti, e depois a sexta. Eu não vi a quarta nem a quinta. Nada? Nada. Ô, louco. Então você perdeu episódios incríveis, que nem o do Shut Up and Dance. Shut Up and Dance é bom também. Shut Up and Dance é o Manda Quem Pode, tá na terceira temporada. Ah, eu assisti sim, esse é muito foda, é. E a quarta temporada tem uns episódios muito bons... E tem um episódio bem legal, que é o Hang the DJ. Maravilhoso esse episódio. É, eu acho que ele tá no meu top 5, assim, de episódios do Hang the DJ. Hang the DJ é tipo do, é tipo como se fosse um Tinder do Black Mirror. O Hang the DJ, pelo que eu entendi do episódio, faz anos que eu vi esse episódio, eu gostei bastante. Mas eles, acabou que era uma simulação o tempo todo, né? Eles nunca viveram aquele período com os outros parceiros, né? No final das contas, era só uma simulação. Era só uma simulação, que nem sempre, né, aparentemente. Mas vamos falar da sexta temporada? Ah, aliás, ô Carol, você não falou, né? Qual que é a sua temporada favorita do Black Mirror? Você já assistiu todas? Eu assisti todos os episódios. Black Mirror é uma das minhas séries favoritas, né? Então, assim, eu tava até olhando aqui pra tentar escolher uma temporada favorita, mas eu acho que eu, na verdade, tenho episódios favoritos em cada temporada, entendeu? Eu acho que aqui eu menos curto... É a segunda, mas a segunda tem Volto Já, que é muito bom. Então é difícil, sim, porque normalmente eu escolheria episódios de cada temporada. Ah, vamos fazer isso? Antes de começar falando da sexta temporada? Na primeira temporada, qual é melhor? Cara, eu gosto muito... Puta, a primeira temporada pra mim é muito difícil, eu gosto dos três muito. Até o da bicicleta? É, o segundo, tem muita gente que não gosta muito, mas eu acho que é o meu preferido dos três, o da bicicleta. Nossa, a primeira temporada, o primeiro episódio é muito da hora... Só que ele é meio... Ele, depois que... Sei lá, eu acho que ele perde um pouco a qualidade comparado com os outros. O segundo episódio eu não gosto. Ele é muito longo, muito longo. Várias histórias, assim, eu me perco. E o terceiro é o que eu mais gosto da temporada 1. Com toda a sua história. É, também eu gosto mais do terceiro. Apesar de eu ficar... quando eu assisti, né? Eu fiquei bem neurado, assim, depois que eu terminei de assistir. Porque eu acho que é muito possível, sabe, de acontecer algo parecido com isso no futuro. Eu acho que teve tentativa com o Google Glass de isso acontecer, sabia? Eu não acho impossível, não, sinceramente. É que eu acho que engraçado, né? Conforme vai passando as temporadas, Black Mirror tá ficando mais atual do que futurístico, né? Então, por exemplo, a última temporada são coisas que podem muito bem acontecer amanhã. Ou que já aconteceram. Isso, exatamente, que já aconteceram, que não tem nada de novo, né? E isso é muito Black Mirror, né? Aí, ó, era essa a minha frase, mas eu acho que eu falei errado, né? Não, eu falei certo, né? E o seu favorito, Gustavo, da primeira temporada? Primeira temporada, 15 Million Merits. Pra mim é o melhor da primeira, que nem o do Fábio falou, e não só da primeira, pra mim é o meu favorito de todos, assim, do Black Mirror. Eu lembro que eu comecei a assistir Black Mirror bem lá atrás, antes de estar na Netflix, né? Quando ele só tava no canal britânico e só tinha duas temporadas mesmo. E tava saindo, acho que a segunda, alguma coisa do tipo. E quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei, meu Deus do céu, eu queria mostrar pra alguém assim, tá ligado? Mas é muito difícil mostrar aquele primeiro episódio do Hino Nacional lá do Porco. Aí eu assisti o segundo episódio e eu, caramba, que é isso? Tipo, é quando você pega um negócio novo assim que você quer mostrar pros outros, sabe? Tipo, não, assiste isso, vê isso aqui, pelo amor de Deus. Porque era um negócio inacreditável. O terceiro eu não gostei tanto já. Mas hoje em dia eu gosto, né? Mas na época eu não gostei tanto. Na segunda temporada, meu favorito é o Urso Branco, que é o segundo lá, né? O meu é o de Natal, que eu acho que é o melhor episódio De todos. Esse, pra mim, é o melhor episódio de todos. Mas vale esse na segunda? Então, pra mim também, White Christmas. É, eu acho que ele é mais um especial de Natal separado, na verdade. Eu acho que não, ele não conta como segunda temporada. É, ele não foi lançado na segunda, ele foi lançado depois. Ele é à parte, eu acho que não conta como... Agora, rapidinho, um adendo, até depois você edita isso. Vocês já chegaram a assistir o Bandersnatch? O Black Mirror Bandersnatch? Eu assisti. Assisti também. O que você achou? Olha, eu assim, achei a ideia muito inovadora. E o negócio legal também é porque o filme se torna como se fosse uma espécie de jogo. E eles conseguiram fazer o tema do filme relacionado a jogo, né? Porque o menino tá também num labirinto. Então, querendo ou não, a forma do filme conversa, né, com o que tá acontecendo, com o conteúdo. Porque aparece um jogo dentro de um filme que, na verdade, a gente tá jogando. Então, essa ideia eu achei muito legal. Mas o enredo do filme eu achei ele bem, bem simplesinho, assim. Eu achei bem legal, só que eu não tive paciência pra ficar testando todas as possibilidades, assim. Tem muita coisa que eu acho que eu perdi, mas eu achei interessante o formato. Eu achei legal quando lançou que era um negócio muito Black Mirror, tá ligado? É, acho que foi o primeiro desse tipo de... Agora tem alguns outros mais, tem um de namoro que eu assisti com a Carol. É, mas eu acho que esse foi o pioneiro e era, tipo, você tava vendo Black Mirror com um negócio extremamente Black Mirror, tá ligado? Mas da história em si eu achei mais ou menos e também não tive muita paciência pra ficar revivendo ali os outros finais. O que eu gostei nesse episódio foi que a minha mãe tava assistindo, né? Ela foi assistir comigo. Aí logo na primeira escolha ela escolheu, sei lá, pro cara não fazer o jogo, alguma coisa do tipo, né? Aí já deu errado, aí meio que acabou o filme. E minha mãe falou, não, bota de novo. Aí ela botou pra ver o filme de novo e no filme mudou as falas dos personagens, né? Os personagens começaram a falar, tipo... Não, você não pode ficar mudando a história assim, tá ligado? Um pro outro assim, tá ligado? É conversa direto com a minha mãe, no caso, que ela quis trocar. Quebrou a quinta parede, hein? É, então. Ah, isso é interessante que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu achei a primeira vez, na verdade, ele escolhe fazer o jogo e o jogo fica uma bosta. É, foi isso. Porque ele deixa de ser conservador. E aí o filme acaba em 15 minutos. Na verdade, muita gente fez isso. Foi isso mesmo. Inclusive, eu vou puxar já agora a sexta temporada. Inclusive, a Carol comentou que eles estão puxando a tecnologia cada vez mais para próximo, né? Da gente atualmente, né? Até que na primeira temporada teve lá o 15 Million Merits, que é um futuro muito, muito longe, né? Muito distópico, enfim. Agora eles puxaram mais para a atualidade. Nessa sexta temporada, o que vocês acharam dela? Por cima, assim, porque a gente vai falar de episódio por episódio. Uma coisa que eu gosto muito do Black Mirror é analisar as futuras tecnologias, esse tipo de coisa. Só que da sexta temporada, acredito que 2 episódios têm tecnologias futuristas e 3 são tecnologias que não é muito tecnologia, né? É tecnologia, talvez, na época lá da filmagem, mas pra gente já tá... Um é simplesmente filmar, o outro é tirar foto. Da sexta temporada, por que eu falei que o Black Mirror se mantém pelo hype? Começou muito bem, a primeira temporada chamou atenção, mas eu não achei na época. E aí, quando começou o hype, eu lembro que a primeira temporada que eu acompanhei, quando saiu, foi a quarta temporada. Tem o episódio Hang the DJ, que quando saiu eu consegui maratonar. Pra mim, a quinta temporada já deu uma super queda, que tem a temporada da Miley Cyrus. Sim. Achei essa temporada muito fraca. E é uma temporada que, tipo, abrange tecnologias futuristas e tudo. E a sexta temporada tem 2 episódios, que eu vou falar mais à frente, que é o último episódio, que tá como Demônio 79, e o Maze Day, que eu acho que eles, cara, não são Black Mirror, assim, sabe? Ele entrou mais pra fantasia do que pro futurismo, né? Pra tecnologia, eu nem sei, né? Classificar eles, assim, sabe? Se é de terror, se é comédia, mas não sei, perdeu eu um pouco acho, do... Eu acho, André, que o que dá uma ligada nesses episódios da sexta, mas eu também acho, concordo com você, que os últimos ficam um pouco mais fora, mas assim, um fio que liga é porque todos eles falam de uma questão de imagem, né? É uma temporada muito sobre a imagem das pessoas, né? Então a gente tem a Joan é péssima, que é você fazer, ter a sua imagem amplamente divulgada e as piores coisas suas divulgadas. Aí depois tem a questão de um filme, né? Filme baseado em histórias reais e vendido, e tem essa questão do espetáculo da tragédia. Sim. No final, tem uma questão de imagem, porque no Demônio 79, o demônio assume a imagem de um ídolo da moça pra conseguir se aproximar dela. Né? E é por isso que torna a gente ok com esse demônio, né? Porque, querendo ou não, é um demônio, mas a gente esquece disso em algumas partes do episódio. E no Maze Day também era a imagem da artista, né? Então eu acho que é um fio aí que liga, mas realmente vai caindo um pouco. E é verdade, né? Até que no Beyond the Sea, a imagem, no caso, seria, tipo, que a pessoa se transveste da outra, né? Então, tipo, olha aí, é verdade, é verdade. Faz sim todo sentido. Mas vamos falar, então, na ordem, então. Ó, começando aqui por John Spezima, né? Não, é... Peraí, deixa eu falar em português, né? Tentei misturar tudo. Joan é péssima. Vamos lá. Sinopse, André. Cara, a Jo é uma mulher que dá a entender que ela é gerente de uma determinada área, da área de ramo de tecnologia, se eu não me engano, que vai demitir uma moça no dia. Acontece a demissão da moça, ela vai pra casa, conversa com o marido e eles vão assistir as novas séries que tem na Netflix. Ele tá interessado em assistir o documentário Locke Henry, mas ela tá cansada desses documentários criminais. Opa, peraí. Olha, ela quer, o cara quer assistir o Locke Henry, que é o episódio 2, é isso? Sim. É, aparece. Se você olhar o menu, aparece o documentário. Caralho! Um easter eggzaço. Uhum. Olha que foda. E eles não era Netflix, na verdade, né? Era o Strawberry, né? Isso. É Netflix, né? Mas é Netflix. Até o barulhinho, o Tudum é o mesmo, né? A série começa a falar sobre a vida dela, né? E tipo, assim, ela não é uma pessoa ruim, né? Ou é? Cara, ela é uma pessoa normal. E aí joga uma ótica totalmente focada em pontos ruins, assim, sabe? O que pode acontecer quando você... Ela é uma pessoa, por exemplo, pensa uma pessoa que você não gosta. Você só vai jogar uma lente nos defeitos dela, que é o que o episódio faz com a Joa. Se ela não tivesse feito merda naquele dia, provavelmente ela não tava nem na Netflix, no Strawberry, né? Na Netflix deles. Mas o dia que ela fez uma merda... Eu questiono se ela fez merda, sabia? Mas ela é uma pessoa normal... Ela é pintada como mal, porque ela começa demitindo uma pessoa, você fala, porra, você pensa assim, caramba, ela tem que demitir uma pessoa, que filha da puta que ela é, né? Mas às vezes não, às vezes ela só está fazendo isso, trampo é dela. Isso é do ofício, ah, né? Ela exatamente. Ela foi encontrar com o ex no restaurante. Pô, às vezes, né, tipo, ela não cometeu um crime, ela foi encontrar com o ex, é que a gente joga muito uma lente na pessoa assim, sabe? Porque a gente quer ver que ela é a filha da puta. Nossa, a gente viu até na terapia. Isso é tão invasivo, né? Nossa, porque, gente, imagina... eu fiquei muito pensando nisso a hora que eu vi a parte da terapia. Eu falei, gente, imagina se, tipo, vaza as coisas que eu falo na terapia, que na verdade são questões minhas, assim. Uhum. Mas pode ser muito mal interpretado, como é o foco, né? Porque você coloca numa outra visão ali, enfatizando as críticas dela. Tipo, são frases dela totalmente fora de contexto e eles aplicam, né? O contexto que eles querem ali, enfatizando o que Exato. Eles querem. Exato, é isso que eu tô falando. Ela não é uma pessoa ruim. E nem ela tava num dia ruim, ela tava num dia normal da vida dela, sabe? Nesse episódio, teve uma hora lá que eles falaram, não, a gente tentou fazer o Joe is Awesome, só que ninguém quis assistir. E não é então... verdade, quem assistiria, né? Pois é, é que nem o André falou, mas tipo... Mas pensa, você vai se identificar com uma pessoa, olha só que interessante isso, porque a gente normalmente vai se identificar com a pessoa que tem falhas como as nossas. Então, mas... Então, isso, por isso que como só que traz... a gente achia tanta novela? Porque eu fico pensando, hoje em dia, eu voltei a assistir novela por causa do Globoplay, né? E eu fico pensando, caramba, novela, assim, tipo, tem uma estrutura, mas os personagens, eles são muito distantes. Vou citar um exemplo que eu tava vendo junto com a minha mãe, Mulheres Apaixonadas. Todos os personagens são muito perfeitos. Assim, sabe? Todos os estudantes... Ah, mas sempre tem um ruim. Sempre tem um vilão de novela, porque senão não dá, amiga. O vilão, ele é tudo de ruim. Tá ligado? Tem uma pessoa boa. Ele é exagerado, é. Exatamente, é muito preto no branco. Sim. Mas prende, eu assisto. Eu não sinto proximidade com nenhuma pessoa, assim. Até porque em novela, são pessoas lindas que estão na novela. Tem diferença demais da gente. O Carol tá falando aí um pouco também que acontece na Marvel e na DC. Na DC, os heróis são todos perfeitos, são quase deuses. Na Marvel, os heróis são falhos, são alcoólatras, alguns têm problemas psiquiátricos, sabe? Tipo, tem uma série de coisas, né? Agora, na DC, tipo, quem que se identifica com o Super-Homem? Ninguém. Tipo, é um cara que não cria um rapport. As pessoas se identificam mais com o Batman, que é uma pessoa que tem um lado, né, mais... assim... Fascista. Difícil de... ele tem problemas. Homem-Aranha, que tem contas a pagar. Exatamente, é com quem eu me identifico. Que tem um chefe chato, que fica... Quero mais fotos do Homem-Aranha. Então, eu fiz uma entrevista uma vez na HP, a gente tinha que fazer uma redação sobre algum ídolo, e não podia ser o Homem-Aranha. Oxi. Não podia ser o Homem-Aranha, especificamente. Porque... todo mundo, que era o foco, assim, sabe? Todo mundo. Tinha um outro que todo mundo falava também. Eu esqueci agora, mas não podia ser o Homem-Aranha e um outro personagem da cultura Senna. Pop. Não pode ser o Senna? Ah, não, tem que ser personagem pode, de cultura pop. Podia ser herói, mas não falaram o Senna. É outro personagem de cultura pop que todo mundo se baseia, mas eu não assisti. Enfim, nesse episódio, mais pro final, começa a ficar um negócio meio maluco lá, né? Tipo, que eles estavam, na verdade, dentro de uma simulação, dentro de outra simulação. Olha, entre todos os episódios dessa temporada, surpreendentemente, ao contrário de todo mundo, esse daí foi o que eu menos gostei. Que eu não entendi o final. Eu não entendi por que que a simulação... Eu acho que eles estão fazendo uma sátira com o multiverso, não é? Mas a simulação tava dentro da simulação e a pessoa que tava dentro da simulação tava fazendo exatamente a mesma coisa que a pessoa na vida real tava fazendo. Eu fiquei meio perdido. É, o final, ele é confuso. Você tá sendo muito literal. Esse episódio eu tive que jogar um pouco minha suspensão de descrença, tipo, pra entender. Ah, ela foi até a sede da Netflix pra poder destruir o supercomputador. A atriz conseguiu entrar porque ela é funcionária, mas se a gente for pensar na primeira camada, como que elas conseguiram entrar? É que a gente tá assistindo uma camada mais embaixo, mas tem a mesma coisa acontecendo na real, né? Isso. E por que que tem duas ou três camadas, sabe? Por que que tem a atriz principal, que eu não lembro, a Salma Hayek, e depois tem a Kate Blanchett? Sabe, por que que tem tempo pra pessoa estar sempre se assistindo? Pra simulação poder assistir a simulação? Meu, não, pra mim... É, então, mas só que a gente tá pegando pela parte mais técnica do episódio. Eu acho que se a gente for ficar pensando isso, não é esse o objetivo, tá ligado? A mensagem não é essa. Mas eu vou falar, isso me perdeu. E ó, nota 6, nota mais baixa de todos os episódios da série que eu vou dar agora. Não, o episódio pra mim ele é bom. E tem uma coisa que é do celular, que ela fala assim, ah, sabe aquela hora que você tá falando em alguma coisa e aparece o celular? Eu tenho percebido muito isso, e a gente tem falado e tem visto nos últimos tempos que dá um pouco de medo, assim, pô, eu tava conversando um assunto com a Pamela esses dias, da Kelly quis ser cancelada porque ela tava fazendo propaganda de um batom para emagrecimento. De repente apareceu um reels, alguém reagindo à Kelly Key usando o batom de emagrecimento. Putz, como que esse reels chegou até mim, entendeu? Você não é público nem de batom, nem de emagrecimento. Nem de Kelly Key. Pois é, e nem de Kelly Key. Esse é o melhor episódio dessa temporada, na minha opinião. Pela temporada isoladamente, eu tipo, vou dar uma nota 7 pra ele. Eu gostei bastante desse episódio. Eu achei bem... É que, como eu falei, eu gosto muito de ver Black Mirror. Já eu crio uma expectativa grande de saber qual que vai ser a tecnologia inovadora e tudo mais. E essa tecnologia me pegou, tá ligado? E eu achei maneiro. Eu daria um 8 ali dentro da temporada. Mas pela temporada, assim, se for comparar com as outras, a nota cai um pouco. Bastante, talvez. É, então, eu acho que se comparar com todos os episódios da série, eu dou 7, né? Mas pra temporada, eu achei um dos melhores episódios, assim. O final, realmente, eu acho que eles tentaram colocar muita temática atual, sabe? Colocar essa questão de multiverso com a questão da imagem. Então, ficou um pouco... Eu achei sobrecarregado de informação esse final. E aí, eu acho que perde um pouco. Vai de 7, em relação a tudo. Você achou ele acelerado, Carol? Não, acho que nem foi acelerado. Eu acho que não precisava colocar aquilo, sabe? A temática que eles estavam seguindo... É, da questão da imagem, de como seu celular te escuta e criação de séries, o que motiva a criação de séries já estava muito bom, mas eles colocaram essa questão de multiverso, que é uma sátira, porque se você for ver, eles estão satirizando que hoje tudo para fazer sucesso bota o quê? Um multiverso. Então a gente vai colocar também o multiverso porque tá faltando para fazer sucesso. É uma sátira. Agora que vocês falando, eu tô até mudando. Eu gostei de tudo do andamento e o final eu acho que eu aceitei, assim, sabe? Não fiquei pensando muito. O que eu gostei muito dessa tecnologia em específica, eu vejo que, tipo, é uma coisa muito distante, mas ao mesmo tempo nem tanto, né? Porque a inteligência artificial é tipo uma inteligência artificial produzindo filme praticamente em tempo real ali. E a gente tá produzindo fotos e textos e você coloca a voz do André cantando Arerê, tá ligado? É rapidinho, você consegue fazer essas coisas, é muito da hora. O Gustavo tava fazendo, inclusive, umas dessas. Todos esses que você falou, eu tava fazendo. É, então. E é só um passo pra frente, parece, pra chegar nesse episódio do Joan Zoffel, né? E eu gostei também da divulgação dele, né, André? A divulgação foi com as pessoas que deram aceite nas imagens. É, tipo, teve esse negócio, eles fizeram tipo assim, ó. pra divulgar essa série, você podia fazer o seu cartaz como o título do primeiro episódio, né? Tipo, Fábio is awful, tá ligado? Tipo, botar o seu rosto lá pra aparecer o seu nome e is awful, né? Só que quando as pessoas entraram lá no site pra fazer o cartaz, eles aceitaram os termos e condições. Aí começou a aparecer cartazes e, e painéis com as caras das pessoas nas ruas, assim, tá ligado? Falando, sei lá, Fábio is awful, tá ligado? Muito louco. Da hora. E você aceitou, né? Porque você... É, você aceitou os termos e condições. É tipo pra provar pras pessoas, né? Dá pra acontecer. Tipo, é uma prova pras pessoas de que Black Mirror não é sobre o futuro, é sobre o presente. Muito foda. Fábio, faz a sinopse, bora lá. Faz tempo que eu assisti. Mas é um casal que tá indo numa cidade do interior, que é onde o menino mora. E é uma cidade bem pacata, bem deserta, inclusive. Bebendo um dia no barzinho, eles descobrem que... Na verdade, ela descobre que passou um crime terrível ali, um assassinato e tudo mais. Perguntando pro menino, descobre que inclusive o pai dele morreu nesse crime. E eles iam fazer um documentário sobre outra coisa e ela convenceu ele a fazer um documentário sobre a morte do pai dele, basicamente. E dali pra frente o negócio segue. Vai escalonando, né? Isso. Esse episódio eu gostei, hein? Esse episódio eu gostei pra caramba. E tem uma tecnologia que, assim, que todo mundo quer ter hoje em dia, né, Fábio? Qual que é? Aí seria legal agora, Fábio, você falar assim, ó. Sim, todo mundo gostaria de ter câmeras filmadoras de alta qualidade em casa. Tá. É verdade. Todo mundo quer ter uma filmadora, né? Uma câmera de alta qualidade em casa. Você falou em câmera? Falei. Estou aqui com o Juarez e ele tem uma surpresinha pra gente, hein? Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução e ainda um produto que tem as mesmas funções que o iPod, você tem que ligar agora, porque na Tecnomania você vai ter tudo isso e muito mais, acredite, por menos de R$1 por dia. É isso mesmo, você vai ter agora a sua TechPix DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. Juarez, eu ouvi falar que ela tem várias funções. É verdade? São 7 equipamentos digitais por menos de R$1 por dia. Você liga agora e ganha R$360 de desconto na hora. O quê? Ligou, ganhou. E essa parcela de R$39,90, esquece, ela cai agora para R$29,90. O quê? E sem nenhuma complicação, é tudo no boleto bancário. Isso mesmo que você ouviu, são 36 parcelas de R$29,90. Total de R$1.100. Tá barato demais. 0800-777-7000. São 7 equipamentos. Ela filma com áudio e tem a tecnologia da TV digital. Fotografa com até 12 megapixels. Também é gravador de áudio, webcam, pendrive e ainda funciona igual a um iPod com vídeo. Meu Deus! Já vem com controle remoto e fones de ouvido. E nunca mais você gasta dinheiro com filme, revelação, nem fita de vídeo. É tudo digital. Tudo isso por menos de R$1 por dia no boleto bancário com R$360 de desconto na hora. Mas você tem que ligar agora! Pessoal, tem que ligar agora! Não vai perder essa oportunidade de ter em mãos a filmadora mais vendida no Brasil. 0800-777-7000. Tecnomania. Você conhece? Você confia? Agora eu vou botar um insert aqui sobre a TechPix, mas vamos continuar daí. Tá. Quem que é o próximo aí, falou? Eu dei fala a sinopse, você, vai, fala aí. Eu gostei desse episódio porque ele, no final, ele me faz sentir que nem eu estivesse assistindo Black Mirror de fato, tá ligado? Que é me sentir mal. Tipo, eu assisto Black Mirror pra ficar mal. Sim, né? Sim. E esse final, o final, ele é mal, ele é deprê, ele é pra baixo e é bom demais. É muito verdade esse negócio de assistir Black Mirror pra ficar mal, né? Muitos episódios eu assisti e fiquei pensando na vida e na sociedade, assim. Mas essa temporada não fez muito isso, não. Inclusive esse daí fez um pouco, né? O que eu achei que senti falta foi da tecnologia, porque é uma tecnologia praticamente câmeras e eles fazendo um documentário, né? Mas eu acho que talvez você não se sinta mal, porque você não é o público desse tipo de filme que está sendo produzido. Acho que, normalmente, quem vai se sentir, eu acho que, mais mal assistindo esse episódio é quem consegue se identificar de alguma maneira curtindo esses filmes. E aí é que vem. Por que que isso até agora eu não entendi. Por que que a Netflix aceitou lançarem esse episódio? Porque ela é uma crítica clara aos próprios produtos da Netflix, como aquela série daquele cara que é canibal. Dahmer. É você fazer um espetáculo de uma tragédia real, né? E pessoas sofreram com isso, mas isso vira um espetáculo e vira lucro. Tem dezenas e dezenas na Netflix, né? São vários, né? Que esse eu achei que foi bem, bem direta a crítica, porque tinha sido lançado um pouco tempo antes e tava no maior, assim, hype, né? E aí, logo depois de uns meses, aí saiu essa temporada de Black Mirror. Mas se a gente for pegar, gente, isso tá acontecendo toda hora na Netflix. Pode olhar, tem muito documentário baseado em tragédia. O da Isabella Nardoni tá lá na Netflix. Eu mesma estou assistindo agora O Tribunal do Johnny Depp com a Amber Heard. Eu, sinceramente, esses documentários de true crime, pra mim, não me pega. Eu não consigo, não gosto nenhum. Eu tentei assistir o Jeff Dahmer lá. Oh, achei horroroso. Não assisti o do Ted Bundy. Não fui. Quer pra ver um que eu acho que você gostou, Gustavo? Que tem na Netflix. Qual? Também? Don't Fuck with Cats. Ah, Don't Fuck with Cats. Não, mas eu não gosto muito de documentários. Eu assisti até o final, mas eu não daria uma nota maior que 6 pra esse, não. Eu também não gosto muito desse tipo, não. Mas realmente, talvez pra quem curte, tem muita gente que assiste todos, né? Igual a Carol falou. Pra quem curte, talvez esse episódio aí do Black Mirror faça mais sentido. Eu vou dar nota 7. Bom, eu pra esse daí, ó, eu vou dar nota 8. Gostei. Eu dou nota... eu vou dar uma nota 5. Foi um episódio longo, cansativo, assim. Ele é bom, mas... Assim, sabe? A parte Black Mirror tá presente, mas... Aí eu ainda achei pouco, assim, sabe? E olha que esse foi o segundo melhor... Na minha opinião, foi o segundo melhor episódio da temporada. Pra mim, o resto é tudo... Caralho. Nota 5. Eu vou de nota 9. Eita. Eu não vou falar que ele entrou pro meu top 5... Mas tá quase, porque a temática dele eu curto muito, assim. Eu adoro filme metalinguístico, né? Então eu adoro que é quando é sobre fazer filme, por quê, e essa questão de gerar lucro e como as pessoas estão lucrando, e a indústria do cinema, como tá rolando isso agora. Eu achei uma crítica muito bem feita, de um jeito muito sutil, e a sacada deles de lançar isso e conseguir lançar na Netflix, eu achei, assim, que eles acertaram muito. Uhum. Alguém não assistiu esse episódio. Alguém que aceitou não assistiu esse episódio. Próximo, Beyond the Sea. Sinopse, Carol. Bom, nesse episódio, a gente tem a ideia de que alguns astronautas, né, conseguem ter uma vida aqui na Terra usando como se fosse um corpo fictício, né? Então eles conseguem fazer essa viagem entre corpos. E o problema começa a acontecer porque parte da sociedade não aceita essa como se fosse uma experiência, né? Dá a entender que não acontece muito, né? Que tem poucos ainda acontecendo, mas algumas pessoas não aceitam. E aí começam a perseguir essas pessoas. Um desses astronautas que estão aí no espaço morre, né? E aí começa o dilema do episódio. Porque o cara tá lá no espaço, a missão tá rolando e ele vai ter que ficar preso lá. É, e o amigo dele começa a tentar ajudar. E aí vem a dinâmica de todo o episódio, dos conflitos entre os dois e as famílias. Um episódio de época com uma tecnologia futurista. O episódio passou em 69, né? Acaba acontecendo lá porque entra o Charles Manson, né? É a família Manson, né? Sabe essa história, o Fábio, do Charles Manson? Já conhecia ela? Eu já ouvi falar, mas pode contar aí pra gente. Na verdade, ele queria matar o cineasta, né? Aquele cara que fez O Bebê de Rosemary, que eu não lembro o nome dele agora. O Roman Polanski. Queria matar o Roman Polanski, só que ele invadiu a casa e o Roman Polanski não tava lá, mas quem tava lá era a esposa grávida e acho que eu tô empregada, não sei. Aí ele matou essas daí mesmo, escreveu na parede lá, Helter Skelter. E é isso aí, né? E Charles Manson depois foi preso e era maluco e tal. E eles tentaram fazer um paralelo com isso daí, né? É, na mesma época, né? 1969. E aí aconteceu esse negócio, né? E esse episódio, olha, esse episódio teve o nosso querido Pinkman. Sim, Jesse Pinkman. Bem legal. Que eu não consigo enxergar ele sem ligar com Breaking Bad. É difícil mesmo. O que eu ia falar desse episódio... É que eu tava gostando dele, mas teve uma coisa nele que me tirou um pouco o interesse e me perdeu, assim, do episódio. Eu até perguntei pra Carol sobre furo de roteiros. Acontece tal coisa e aí o óbvio seria fazer isso. Mas eles não fazem porque senão o episódio não aconteceria. Isso pra vocês é um tipo de furo de roteiro? É óbvio que o que deveria dizer? Acontecer era tal coisa, aí só que eles não fazem porque é conveniente pro roteiro não fazer. Eu acho que é furo de roteiro, né? Não sei. Isso, exatamente. Mas do que você tá falando? Que eu entendi lá, eles iam ficar... Era uma missão de 6 anos que eles estavam lá. Eles estavam 2 anos já nessa missão. E tinha mais 4 pela frente. Por ser um lugar de época e uma tecnologia super futurista até pra hoje em dia, nosso... Eu imagino que, pra mim, o que deu pra entender... A Carol falou que era uma das primeiras missões dessa daí. Eu diria que era até a primeira, alguma coisa experimental. E alguma coisa extremamente cara. Que, sei lá, a NASA tá fazendo isso. E quando a família de um cara morre, ele perde também o corpo dele, a réplica dele na Terra, e ele vai ter que ficar preso lá, eu acho que é muito óbvio que a empresa daria muito suporte pra ele. A empresa, sei lá, pediria pra ele entrar no corpo do Pinkman e ir pra Terra, pra, não pra ficar acompanhando da esposa do outro, pra ficar acompanhando por um monte de psicólogo, tá ligado? Alguma coisa desse tipo. E isso me pegou, tá ligado? Eu acho que é uma coisa... Se eles não quisessem que trocasse o corpo, ia ter um monte de psicólogo conversando com o Pinkman pra quando ele subir lá, conversar com o cara, tá ligado? Parece que a empresa, quem tá querendo que isso dê certo, não deu bola nenhuma pro cara que perdeu a família inteira e a réplica dele. Mas eu acho que eles só não se importam. Talvez seja até uma crítica também a isso, que na verdade ninguém se importou com esse cara, e é real. Mas o que me pegou é porque a empresa aérea, vamos falar que é a NASA. Provavelmente ele assinou um acordo, ele assinou um papel, ele assinou um contrato falando que, ó, se acontecer alguma coisa com seu corpo aqui, já era, você vai ter que concluir a missão, beleza? E ele deve ter assinado e falado, beleza. A NASA não é que ela só não importa, que ela não se importa com ele, beleza, mas ela se importaria com o dinheiro que ela já investiu nessa missão, tá ligado? Ela não faria por ele. Pensei que você ia falar de outro furo de roteiro, que para mim é o maior de todos, que é o seguinte, ó, eles estão lá na nave, né? Aí eles controlam remotamente os robôs que ficaram na Terra, né? Sim. Por que que os robôs não foram pra nave e as pessoas ficaram na Terra? Então, eu tenho uma resposta pra isso. Por que que não é um robô que tá lá? Porque ainda assim tem alguma coisa, por mais que o robô esteja apto a desenvolver todas as funções de um ser humano, um robô não tá apto a com imprevisibilidade. Alguma coisa que acontece fora da programação do robô. Se o robô enguiçar, o cara vai estar na nave, né? Eles não vão perder a missão. Exatamente. É, e fora de sucesso da missão, né? Porque se acontece alguma coisa com o robô deles lá, vamos supor, quebra, pronto, acabou a missão. Isso. Uma coisa que eu até achei que o Fábio ia falar, que pra mim um furo de roteiro nem é esse, do robô. Mas o que o episódio não aborda é qual que é a missão. Sabe quando... Não tem um objetivo claro do que eles estão fazendo lá em cima. É, eles não têm um objetivo, porque a família do cara morreu, o cara não voltou pra Terra, pô, beleza, é uma crítica a isso. Mas do mesmo jeito, assim, sabe, eles eram meio que celebridade. Eu não entendi o fato de todo mundo... Eu acho que a celebridade é mais no sentido de inovação, assim, é um negócio super novo. É. Imagina se isso acontecesse hoje em dia... Eu ia ficar super impressionado. Imagina em 69. Então, mas eu não me pegou esse episódio ser no passado também. É porque eles queriam falar do Charles Manson, né? Eu acho que foi mais essa questão. O Charles Manson foi uma coisa tão aleatória, assim, sabe? Porque, você já tinha comentado, na verdade, o Charles Manson, ele não cometeu o crime. Foi a... A trupe dele lá, né? A trupe dele. Ele não chegou a participar. E meu, esse crime é tão bizarro, é tão aleatório. Eu tinha comentado, ele foi atrás do... Roman Polanski, ele foi atrás de um cara que morava lá antes do Roman Polanski, tá ligado? É um cara que ele acusou de plagiar, então, tipo, esse tem uma referência lá à família Manson, mas esse foi premeditado, é de cunho de ódio, né, o crime contra o astronauta. E não tem sentido, assim, né, sabe? Ah, beleza, ódio não tem sentido mesmo, não é pra ter. E se esses caras são celebridades, por que eles não têm proteção, sabe? Não... Isso é verdade, mas eu liguei forte a minha suspensão de descrença e, cara, eu gostei desse episódio, hein? Eu tava esperando, todo mundo, né, tava esperando ir pra um caminho, aí no final fui pra outro que, putz... E a atuação, ó, todo mundo fala da atuação aí do Pinkman, né? Mas pra mim, o Josh lá, o Josh Hartnett, pra mim foi incrível, incrível, incrível a atuação dele, muito boa. Tipo, ele é sempre um cara falastrão e tal, e depois, quando acontece lá de matar a família dele, ele se fecha, tá ligado? Ele é um cara que curte os status da celebridade, né? Sim, lá no teatro até a mulher dele cortou ele pra ele não começar a falar e ficar um tempo conversando, né, com os caras que foram pedir pra tocar na pele dele. Muito bom, eu gostei pra caramba desse episódio, e o final foi foda. Nota 9. Ah, eu me perdi um pouco nisso daí, eu fiquei meio pensando, deixaram o cara totalmente sem assistência, que é uma coisa que não aconteceria num projeto de investimento tão grande, imagino eu. Mas eu gostei muito da tecnologia, eu vou dar 7. Eu acho que eu ponho ali na mesma patamar do Locke Henry e do um pouco menos, gostei um pouco menos do Joan Isoffo. Eu gostei muito da produção. Eles têm poucos cenários, mas ainda assim te prende bastante. Apesar de ser o episódio mais longo, né, da temporada, a gente fica querendo saber o que vai acontecer e tal. Então, isso vai muito de como eles conseguiram fazer toda a produção do episódio, né? Prendendo mesmo. Então, eu gostei. Eu achei as personagens... Eu achei que elas podiam ter sido mais aprofundadas. Mesmo o cara que perdeu a família, ele era estranho, gente. Sim, porque, assim, sim. O cara perde a família. Até aí, ok, assim. Só que... Ele tenta chegar na Terra de novo pela família do amigo dele. Ou seja, ele não tem empatia nenhuma com esse amigo. E ele meio que se apaixona muito rápido pela esposa do outro cara. Na verdade, não parece que ele se apaixonou de fato pela outra esposa. Parece que ele só queria um jeito de ficar na Terra. Então ele podia ter aprofundado melhor essa personagem, eu acho. Ficou muito na questão da temática, assim, desse conflito. E as personagens são bem legais. As ideias das personagens são muito boas, não foram muito, muito aprofundadas. Por isso eu dou 8, mas eu achei um ótimo episódio. Ô, Carol, você entendeu no final por que ele matou a família do outro? Você achou que ia matar? Ou você achou que ele ia matar ele o cara e ia ficar... Ele é psicopata, eu concordo com a Carol. Eu entendi que ele é um psicopata, porque assim, pensa assim, ele não é famoso lá no espaço, né? Ele vai ficar preso lá. E aqui ele tinha as pessoas que idolatravam ele tinha a família perfeita. A mulher dele, gente, parecia uma boneca, né? Então ele tinha... É engraçado porque apesar dele ser um homem, ele parece um robô em alguns momentos, de verdade, assim, ele mesmo, né? Parece o Ken, né, da Barbie. E tal, e ele só tá fissurado em voltar, ele não tem empatia nenhuma pelo cara, ele mata uma família, meu, o cara é, com certeza, um psicopata. E assim, endosso o que a Carol tá falando, até pelo fato de, quando tá na Terra, o avatar dele aqui, ele é um cara todo vaidoso, ele não inspira empatia nenhuma, assim, eu já achei estranho, o próprio Jesse Pinkman oferecer ele ir, sabe? Eu falei, cara, não... Qualquer um ofereceria. Não, qualquer um ofereceria. Se tivesse naquela posição... Eu achei estranho também. Eu tava achando estranho o Jesse Pinkman ficar tão pra trás. Nossa, eu não quero, tá ligado? Eu falei, nossa, que cara escroto. Deixa o cara ficar uma horinha lá embaixo todo dia. É, todo dia. E ele se deixava meia hora. É, mas ele já conhecia o cara. Gente não conhece o cara. Mas mostra que o Jesse Pinkman era um cara mais... A gente trocou o nome do cara, né? É, foda-se. Mas enfim... Mas ele era um cara totalmente conservador, tá ligado? E sei lá, eu entendia ele não querer o cara lá na casa dele, assim. Mas se fosse eu ali, eu por mim falava, mano, vai lá todo dia uma hora, ia chamar alguém, tá ligado? Tipo, falar com quem tava organizando a missão, ó, uma hora do dia o cara vai estar aqui, chama um psicólogo pra trocar ideia com ele, sei lá, eu organizaria alguma coisa, eu tentaria ajudar o cara de algum jeito, tá ligado? Se vira aí, cara, vocês estão dois aí, se vira aí. Mas largaram ele largado, tá ligado? É, dá seus pulos. E eu entendi que o outro cara ficou com medo, eu entendi isso, que o outro astronauta ficou com medo mesmo do que ia acontecer, eu tava com medo daquele cara... Cada vez que ele voltava, eu tava falando assim, agora ele vai matar esse cara, agora ele vai matar esse astronauta, ele vai matar esse cara, ele vai pegar o corpo, ou ele vai pegar o corpo dele, não sei o que ele vai fazer, ele vai dar um jeito, ele vai prender esse cara aqui. Nossa, ele era, assim, medonho. Mas o Pinkman era mais terrorizante no começo, não era? Era. Ele eu achei que a mulher do Pinkman, olha só, eu dei uma viajada, eu achei que a mulher do Pinkman iria querer trocar. Quando o outro astronauta demonstrou mais afeto, né? Eu pensei que a mulher do Jesse Pinkman ia preferir o cara. Porque o Pinkman era meio brutão, brutamontes mesmo, sabe? Não é poucas ideias, até com o próprio filho, tá ligado? Sim. Eu pensei no que eles iam seguir o rumo do tipo, ah, a família vai gostar mais do outro. Sim. Puxa a nota já, André. Mas ele não tomou esse rumo. A nota desse episódio eu vou dar... 5,5. Vocês falando do episódio, eu comecei a achar ele melhor que o Loki Angry. Falta eu fazer a sinopse, né? Maisie Days é o seguinte, tem a atriz, né? Uma atriz toda problemática. A Maisie Day. Que nem sempre. É Maisie Day, né? Que ela... nome da atriz é Maisie Day? Isso. Uau! Enfim, tem essa atriz aí, que ela é toda problemática e tal, e ela tava num dia que tava muito louco de sei lá o quê, pegou o carro e atropelou, que a gente não consegue ver a princípio, mas depois a gente fica sabendo, ela atropelou um cachorro, um lobo, na rua, né? E aí ela saiu do carro e tal, foi arranhada pelo lobo, é isso? É, ou mordida, né? Acho que tomou uma mordidinha ou algo do tipo. Sim, pelo lobo, aí ela voltou pro carro, mas até então a gente não sabia que era um lobo, né? E ela volta então pro carro, e aí ela continua vivendo a sua vida, só que ela fica na neura, né? E o que que parece, né? O que que ficou parecendo pra mim esse começo? Pareceu que ela tinha atropelado uma pessoa. E ela tava escondendo isso. Até que no dia seguinte, eles estavam passando por lá, né? E até o cara falou, não, uma pessoa foi atropelada aqui e tal, né? O policial falou. E aí, por ela ter matado essa pessoa, ela começa a ficar neurótica, né? E começa a ficar maluca e tal. Começa a quebrar toda a casa dela. Mas depois tem essa reviravolta. Na verdade, ela tinha atropelado um lobo mesmo e ela tava meio neurótica, meio doente, justamente porque ela tinha sido mordida ou arranhada por um lobo-homem. Então, Eu acho que ela realmente atropelou um homem. Só que não era um homem qualquer, era um lobisomem. É, e aí quando ele morre, ele volta. Vira de dia. Porque quando ela morre, ela volta. Quando morre, volta a ser humano. E aí quando. Ela voltou lá no ataque. É verdade, ela também voltou a ser humano. E quando os policiais realmente acham um corpo de uma pessoa. Não, mas é porque já tinha no dia seguinte. Eu pensei. Sim, era um lobisomem, não era um lobo, isso que eu tô falando. Não era. Então, mas não pareceu pra ela que era um lobo que ela tinha atropelado? Pareceu que era um humano? Tipo, ela achou que era um humano? Ai, porque não se sei. Foi, pra mim o episódio perdeu muito com isso. Não, eu acho que ela sacou na hora que ela atropelou, né? Ela deve ter sacado que era um lobisomem. Eu acho que ela sacou, sim. Eu não entendi o questionamento do Gustavo. É porque eu achei que ela atropelou e quando ela atropelou era um lobo. Aí ela foi ver, aí o lobo arranhou ela. Tipo, ela achou que ela matou um lobo, não uma pessoa. Aí no dia seguinte, ela passando por lá, os policiais falou que era um homem. Até que ela estranhou um pouco, né? Porque, tipo, no dia seguinte já tinha virado a noite, né? Aí, tipo, esse lobo que tava morto se transformou num homem. Entendeu? É, dá a entender aí, que é uma pessoa que ela atropelou e ela fica neurótica que ela cometeu um crime, né? Que é o hit and run, né? Que ela bateu e fugiu. Não prestou socorro. Só que depois eu entendo que ela não tava neurótica de porque ela tava com peso na consciência que ela matou alguém. É porque ela tava infectada. Sofrendo com essa infecção aí do lobisomem. Sim, mas eu achei boa construção e boa virada, tipo, porque a gente achava que ela tava neurótica por causa disso, mas não, era, na verdade, tudo era... Um lobisomem. Legal, eu gostei da virada. Me perdeu muito quando ela virou lobisomem. Eu acho que minha expectativa estava em alguma outra coisa e se perdeu quando ela virou um lobisomem lá e ela começou a atacar os outros. E aí eu achei muito viajado. E eu nem lembrava mais qual que era o motivo que ela estava se escondendo. Vocês falando agora que eu lembrei que ela tinha atropelado. Pra mim, ela tinha atropelado uma pessoa. Não vi que ela tinha atropelado um lobo. Essa mostra no finalzinho mesmo. Não, mas ninguém viu. Não, não foi mostrado. Você passou que ela atropelou alguma coisa. Aí ela saiu lá, tava toda drogadona. Aí depois voltou pro carro. Mas não mostrou, em nenhum momento nenhum. Só no finalzinho chegou, acho que, a mostrar, assim. Alguma coisa próxima de um lobo. Eu acho que o André falou uma coisa que é verdade desse alinhamento de expectativa. Porque você tá assistindo Black Mirror, tá ligado? E esse é outro episódio que não tem nada de tecnológico. E eu fiquei sim. Eu acho que é mais um mito, né? Uma lenda. Mas então, o que eu achei que eu tava assistindo... Não, tem as câmeras fotográficas. Ah, mas as câmeras não é nada diferente pra gente. Mas eu parecia que eu tava assistindo Death, Love Plus Robots. Perfeito. A sua colocação foi perfeita, Fábio. E eu falei, mano, se eu assistisse isso no meio de uma temporada de Death, Love Plus Robots, eu ia achar muito da hora. Mas no Black Mirror eu achei... Que, sei lá, a expectativa mudou um pouco e atrapalhou. É que eu acho que criou-se uma imagem muito de que Black Mirror é uma série sobre tecnologia. A maior parte dos episódios mostram, sim, coisas tecnológicas. Mas, na verdade, o foco é o que as tecnologias estão fazendo com a gente. Sim. Se a gente tem essa frase na cabeça, a série é sobre o que a tecnologia faz com a gente. Daí o nome Black Mirror é um espelho, então ela reflete você mesmo. Aí a gente consegue entender por que que esses episódios às vezes fogem um pouco das novas tecnologias e por que que eu falei que ela tem muito a ver com o presente, porque isso já acontece, então tem essa questão muito da imagem, a questão do paparazzi procurando a foto principal, a que vai chamar mais atenção, e que se dane que a moça tá lá sendo torturada, a menina vai ainda tirar foto, é isso, esse é o auge do episódio, eu acho, quando ela vai e tira foto da menina na pior cena dela. Eles entram no quarto cheio de flashes, né? Tipo... Não, quando, no finalzinho, quando ela fala shot me. Ah, sim, tá. Sim. Tipo, a menina tá no pior momento da vida dela e na verdade, não, mas essa imagem eu vou lucrar com ela. Que, na verdade, é o que aconteceu no segundo episódio do documentário. Ah, eu vou lucrar. Tudo bem que tem uma pessoa aí que tá se dando super mal, que tá morrendo, no começo mesmo. Mas eu vou lucrar com isso. Então, isso é maior, isso fala mais alto. Sim, uma pessoa que tá implorando lá pra... Pra matarem ele. Cruel. Na introdução mesmo do Maisie Day, né? Tipo, ela foi tirou a foto de um cara traindo a esposa com um famoso. E o cara chegou a oferecer R$500 pra ela não acabar com a vida dele. E ela, o cara da revista ofereceu R$500. Ela falou, ah, dá 600 porque o cara me ofereceu 500, tá ligado? Tipo, por R$100 a mais ali, o cara se matou. Gente, eu acho assim que, de verdade, essa série que eu tô assistindo do tribunal do Johnny Depp com a Amber Heard podia entrar como o último episódio dessa temporada. Porque não é uma série sobre o tribunal, mas sobre a espetacularização do tribunal. É real, isso tá acontecendo o tempo todo, né? O que a imagem, a divulgação das nossas imagens faz com as pessoas. O que a Carol falou, meu, pra mim tá perfeito. Só que as pessoas acho que nunca perceberam isso, mas sempre a temática do Black Mirror foi a tecnologia, como que ela afeta as pessoas. É. Sempre foi isso, desde o primeiro episódio. Porque o primeiro episódio também não tem nada muito futurista. É tudo coisa presente. É isso que eu ia falar. Do primeiro episódio, o primeiro episódio da primeira temporada se encaixa muito do que a Carol falou também. Que é a galera indo no bar, todo mundo se reunindo no bar pra botar na TV pra assistir o parlamentar lá comendo porco. Então é bem cruel, passa por cima de tudo, né? Não tem empatia. E o parlamentar aceita fazer aquilo porque nas mídias sociais estava falando que a população gostaria que ele fizesse, né? Antes ele não ia fazer, porque estava todo mundo faltando que não. Agora 98% da população gostaria que você fizesse. Então aí ele foi lá e fez, entendeu? Tipo, é tudo pela imagem, né? Nossa, o que a Carol falou foi perfeito pra mim. Exatamente isso. E tem a tecnologia, assim, as câmeras fotográficas e como que isso influenciou na década de 2000, né? Passou em 2000 esse episódio, né? É época que tinha bastante polêmica, né, com paparazzi. Sim, a morte da princesa Diana e tudo mais. Eu gostei desse episódio. Eu sou muito putinha de Black Mirror, meu. Eu gosto de tudo. Mas eu gostei desse episódio e pra mim, ó, esse episódio aqui, mais um nota 7. Eu dou nota 6. Eu acho que se fosse Death Love Plus Robots, eu ia lá pra um 8. Mas eu acho que eu perdi na expectativa. Mas aí também vocês perdem. Por que como que é? Death Love Plus Robots? É, onde que tem amor ou robôs ou morte? Ah, não, tem morte. Não, é que tem vários episódios ali do Death Love Plus Robots que mostra lobisomens e tal, aquelas brigas de lobisomens. É, tem morte, é verdade. Eu acho que se encaixa perfeitamente. Eu vou de nota 8. Eu achei um ótimo episódio e eu gostei muito da construção do plot twist. Achei muito bem feito. Tanto esse episódio como o segundo traz pra gente a questão de que às vezes a gente convive tanto com imagem de foto e câmera que a gente já não vê isso como uma tecnologia. E acha isso muito naturalizado, né? Uhum. E que eu acho que é um grande problema atualmente, né? O tempo de tela que a gente passa, a quantidade de fotos que se tira. Tirar foto da pessoa sem a pessoa autorizar. Você, tipo, só chega e bate a foto e achando que isso é ok. Então, eu gostei muito dessa problemática. É, o episódio separado assim, ele é um ótimo episódio. Às vezes, faltou alinhamento de expectativa quando foi assistir. Assim, eu achei uma alusão muito forte com a Britney Spears. Você falou da Princesa Diana, mas eu lembro mais da Britney Spears. Sim. A menina, acho que era cantora também, ou atriz, sei lá. Sim. E o estereótipo me lembrou muito a Britney Spears. Eu acho que eles fizeram pra aparecer mesmo, né? É. O episódio em si, eu dou nota 7. Eles falaram muito da câmera. Eu acho que a pegada do Black Mirror é quando é um futuro próximo. Não futuro, mas um futuro próximo. E o impacto dessa tecnologia do futuro na vida das pessoas, na nossa vida. Entendi, é um futuro atingível, né? Um futuro possível. Por exemplo, você pega o episódio do porco. Ele é um episódio que tem pouca tecnologia, mas muito uso de mídias sociais, o impacto disso. Você percebe que é no futuro à frente. E eu gosto disso, do Black Mirror. Esse episódio é meio deslocado. O episódio anterior também me incomodou muito isso. E o próximo episódio, pelo amor de Deus, nossa, incomodou demais, assim, sabe? Como episódio, assim, se fosse assistir como um curta, eu achei bom, uma nota 7. Achei muito exagerado a menina ser um lobisomem, assim, sabe? Tirou um pouco também do episódio. Eu não tava esperando uma coisa muito fantástica. Tava esperando mais uma coisa mais real, sabe? Porque o episódio tava com uma pegada muito real, então quando traz uma coisa fantástica, tira um pouco da realidade. Então, por temporada assim, eu dou 5 pro meu episódio de Black Mirror. E você puxou aí o último episódio, Demônio 79, e olha, isso não é Black Mirror. Demônio 79 não é Black Mirror. Me convença ao contrário. Alguém. Eu acho difícil alguém convencer o contrário. O Demônio 79... pode ser, eu ia falar um curta. Não, é 1h30 praticamente. É um filme. É uma hora e meia? Não, é uma hora e quinze. É, pode ser um filme da Netflix, Demônio 79 ali, ó. Bota na capa ali um filme e tá bom. Não precisa estar na net, no Black Mirror. Sim. Eu me diverti assistindo, eu achei divertido, achei legalzinho. Mas não é Black Mirror, também acho. Bom, faz a sinopse aí, Gustavo. O episódio conta a história dessa mulher, que vou chamar de Indiana, porque pessoas em séries pra mim não tem nome, eu nunca lembro o nome de ninguém. Ela é vendedora numa loja e a colega de trabalho e o chefe são dois pau no cu. Até que um dia, pelo chefe, ela é obrigada a comer no porão e lá ela descobre esse amuleto que invoca um demônio. E o demônio diz pra ela que ela terá que matar 3 pessoas nos próximos 3 dias ou acontecerá o apocalipse. O mais legal desse episódio, na verdade, é que o demônio toma a forma do vocalista do Boney M. E antes de falar sobre o episódio, eu vou até aproveitar pra chamar a vinheta ao som de Rasputin. Tinha uma teoria que esse episódio foi colocado no catálogo do Black Mirror porque eles gastaram dinheiro pra fazer, não souberam como divulgar e falaram, mano, bota aí na Black Mirror, tá ligado? Eu acho que é bom, assim, aquilo que foi a mesma coisa do Maze Day, ele como episódio isolado, se fosse um Love, Death and Robots ia ser muito bom, mas como Black Mirror também é a minha expectativa quando tô assistindo, era totalmente diferente. Então, assim, não é dos meus episódios favoritos, assim, a temática não me atrai muito. Eu até acho que se encaixa nessa questão, sim, da imagem, que eu achei que é a grande temática dessa temporada, porque a gente acaba aceitando, assim como a moça, a conviver com um demônio. Por quê? Porque ele não tem a imagem clássica do demônio, ele assume a imagem de um ídolo dela da televisão. Uhum. Então aqui, acho que a parte que dialoga com a tecnologia é a questão da televisão e como isso influenciava na época dela, né? Porque é 79, a gente tem que ver lá que o auge da tecnologia era a TV, né? Então ela tem um ídolo de TV e, ok, porque no começo ela fica com muito medo, né? Quando ela tá falando com a pedrinha lá. Mas aí ele assume a imagem do ídolo dela que ela gosta, uhum. E aí ela adora o cara, né? Ela, tanto que vai no final, vai seguindo, ela resiste ao que ele pede, mas ela não é contra ele, ela se afeiçoa muito a ele. Então eu acho que até se encaixa, mas não é uma temática que eu particularmente curto muito. Então dessa temporada é o que eu menos gostei, assim. Puta, pior que eu gostei desse episódio, mas puta, pra mim não me convenceu esse negócio da TV. Porque podia ser qualquer coisa, podia ser uma pessoa do jornal, por exemplo. Um político do jornal ou um ator, sei lá, um cantor que ela ouve no rádio também. Tipo, podia ser qualquer coisa e, putz, não me pegou. Não me pegou, não me convenceu nada que isso daí era Black Mirror. E tem também, André, o caso que o André... Eu tô falando pro André porque ele sabe já, né? Que esse episódio, no começo, ele tava falando... Assim, as linhas iniciais falam que é uma produção Red Mirror. Que é tipo... Que seria como se fosse um universo paralelo, meio de terror, do Charlie Brooker, né? Que é o escritor de todos os episódios... Que o Charlie Brooker é o escritor de todos os episódios do Black Mirror, com exceção de um, né? Que é o último episódio da primeira temporada, lá, toda a sua história, né? Isso. Ele queria fazer essa série chamada Red Mirror, que é tipo uma série de terror. Só que, não sei, ele não deu pra frente e tal. E esse daí, teoricamente, era pra ser o primeiro episódio dessa série de terror. Até que tá escrito mesmo no próprio episódio, né? Uma produção Red Mirror. Só que, de fato, assim, eu gostei muito do episódio. Eu gostei pra caramba. Só que, putz, isso não é Black Mirror pra mim. E, assim, eu gostei muito da atuação da menina. Muito boa. A trilha sonora também com o Bonnie M. Que vai ser a trilha sonora desse episódio, inclusive, tá? Eu achei excelente. E assim, o episódio inteiro, vai, falando assim de quebra de expectativa, né? E de virada no roteiro. Assim, a gente pensa que tem sempre aquela dualidade, né? Ela pode ser esquizofrênica ou não. No final, meio que fica claro que ela não era? Acho que sim, né? Então, o que eu achei que assim, o episódio podia ser alguma coisa do cara ali, igual a Carol falou. O demônio virou uma imagem conhecida dela, algum ídolo, alguma coisa que alguém que ela admirava, e ficou muito mais fácil de convencer ela. Só que o demônio realmente estava tentando ajudar ela, porque realmente o que o demônio falou aconteceu no final. E se não acontecesse, podia ser alguma coisa tipo, ela foi corrompida pela imagem que facilitou, porque era alguém que ela meio que confiava ali, que era um ídolo dela. Talvez fosse melhor se nada acontecesse no final. E o demônio era engraçadinho, né? Tipo, ele tinha o call center. Sim, me lá divertiu do bastante esse episódio. Foi bem legal, eu gostei. Eu achei legal. Ele ligava pro inferno. Eu não gosto muito de filme de terror. Pra ver se o inferno liberava lá, tipo, porque ela matou 3 pessoas tal, e dava pra liberar, mas não era. Mas realmente. Eu gostei pra caramba também. Foge um pouco do Black Mirror e aí faz bastante sentido o que você falou desse Red Mirror aí. Vai lá, puxa mais comentários e notas. Não, eu ia direto pra nota, eu acho que como um filme na Netflix, eu ia curtir, mas como um episódio de Black Mirror, eu dou nota 6. Como um episódio de Black Mirror, eu dou nota 4, porque esse daí fugiu muito do... Na minha opinião, fugiu muito do contexto Black Mirror, assim, sabe? Eu não consigo lembrar o elemento, eu não achei o elemento Black Mirror. Tanto que eu achei esse episódio não terminei de assistir ele no dia. Eu comecei a assistir ele, achei meio viajado, falei, meu, eu vou assistir depois. Aí demorei muito pra assistir, mas sei lá, não me pegou. Agora, isolado, assim como os outros dois, menos do Aaron Paul lá do Jesse Pinkman e mais o Maisie Day, é ok, sabe? Não, nem acho tão bom assim, sabe? Acho que tem uma barrigada no meio, assim, sabe? Mas... é interessante. Fala um pouco do preconceito da menina. Essa parte eu achei um apelo bem interessante. A sociedade excluindo ela, né? Não, até o próprio cheiro da comida, assim, sabe? Que você pega... Me lembrou um pouco... Sim, a sociedade excluindo os indianos. É. Me lembrou um pouco o Diego, né? Nossa, verdade. Me lembrou um pouco o filme Parasita também, que essa questão do cheiro. Diz que as pessoas numa determinada classe social inferior têm um tipo de cheiro diferente, sabe? Já ouvi isso, então isso é horrível, sabe? Então, eu achei o episódio bom, não achei ruim. Tem alguns de Black Mirror que eu gostei menos, né? Porque é difícil falar uma coisa que eu não gostei de Black Mirror. Ah, eu odiei esse episódio, achei horrível. Acho que não tem. A quinta temporada, apesar de eu ter gostado muito do segundo episódio da quinta, eu achei a quinta a mais fraca, né? Então tem episódios que eu gostei menos do que esse. Uhum. Mas dessa temporada foi o que eu menos curti, assim. Mas eu acho que é mais pela temática mesmo. Eu não curto muito essas coisas dos anos 80, anos 70, que tem o demônio, tipo, exorcista e não sei o que. Essa temática não me atrai muito. Mas por isso eu dou nota 7, mas é uma nota bem pessoal, assim. Analisando, eu acho que chegaria uns 8, porque foi bem feito. Pra mim, ó, de Black Mirror, isso daqui não é Black Mirror, pra mim é 0. Mas nota, assim, à parte, eu dou nota 8 pra esse episódio. Só por aquela briguinha de faca que ele tem, sabe? Que ela tem com o irmão do cara lá que... Sim, que ela os matou. Dois indo com um pezinho assim. É, tipo... Um não querendo matar o outro. É, meio que tipo, não sabendo o que fazer com a faquinha ali. Porra, muito bom. tem uns momentos que brilham nesse episódio. Eu achei divertido o episódio, achei bem legal. É. Mas realmente não é Black Mirror. E outra coisa, não terminei triste. Então, vou abaixar minha nota. Vou pra dar 7, então. Tem que terminar triste. Eu tenho que ficar triste no final. Sem choro, sem ponto. E aí, pessoal? Fechamos, então? Em geral, a temporada, gostaram? Ah, eu não gostei muito, assim, sabe? Eu achei que tiveram menos episódios marcantes. As outras temporadas, tirando a temporada da Miley Cyrus, eu achei os 3 episódios daquela temporada lá, o episódio do Facebook, o episódio dela e o episódio do videogame, bem mais ou menos. É. Depois dessa... Acho que essa aqui é a mais fraca que teve. Tendo a concordar, mas é porque as outras foram muito fortes, né? Então, exatamente. A régua tava muito alta. Até sendo a mais fraca, eu gostei. Eu não assisti a quarta e a quinta, né? Mas a primeira e a segunda são muito boas. A terceira também é bem legal. Talvez vocês viram uma quinta temporada fraca, vocês viram esse declive aí, né? Eu já fui lá do alto lá pra baixo. Eu achei que perdeu bastante, assim, comparado com o que eu tinha visto até agora de Black Mirror. Eu sou fã de alguns episódios. Eu tô até pensando na pergunta que o Gustavo fez, né? Qual seria, assim, se você for considerar a que tem mais episódios legais e que mais me atraiu, qual seria a minha temporada favorita? Eu acho que a temporada mais bem feita de Black Mirror foi a quarta. Porque os episódios variaram muito e são episódios muito bons, né? Então é difícil. Eu lembro que dentro da temporada ficava difícil falar qual que eu gosto mais. E fora que tem aquele Black Museum que une todos os outros. Então ficou assim, muito cíclico, ficou muito bem feita a temporada, ó, né? A quarta temporada que tem o USS Callister, que é aquele do Star Trek. Tem o Archangel, que é aquele lá que a mãe não quer que a filha veja coisa desagradável, né? O terceiro é o Crocodile, que é um soco no estômago. O quarto é o Hang the DJ. O quinto é o Metalhead, que é aquele preto e branco. E o Black Mewzinha, que é o último. Algumas, é aquilo. Eu gosto muito de alguns episódios. Então, tipo, esse, né? Se eu gosto mais daquele, que eu gosto tanto quanto do outro episódio de uma outra temporada. Então eu não acho que vem caindo, é isso. Eu não acho que Black Mirror vem caindo. Eu acho que ele teve uma temporada mais fraca, que realmente foi a quinta, apesar do segundo ser muito bom, mas realmente eu achei mais aquém das outras, né? Mas essa sexta, acho que eles trouxeram temáticas muito boas, episódios muito bem feitos. É que não consegue ter a linearidade que teve aquela quarta, né? Pra você ver, a temporada em si fechada. Parecem episódios mais independentes, tirando o primeiro e o segundo que dialogam. É difícil você ver a temporada em si como uma linha. Mas eu acho isso, eu não achei que vem caindo. Não, eu acho que teve momentos um pouco mais fracos, que foi a quinta, mas eu achei que foi um bom jeito de ressurgir, sim, sabe, com essa temporada sexta. Sim, aí. Sim. E até nos começos lá tinham uns episódios horrorosos, né? Que nem aquele momento Valdo, lembra? Valdo era bem ruim. É. Nossa, do político, horroroso. Né? Eu não consegui assistir esse episódio. Esse é bem ruim. Aquele do playtest também, da terceira temporada, ruim também, ruim. Também não gostei, é o segundo da terceira temporada. Qual? É o segundo da terceira. Mas então, logo depois vem o Manda Quem Pode, que é extremamente, é sensacional, né? Vocês não gostaram da versão de testes? Eu não curti muito, não. Aquele... Do jogo? É, do jogo. Esse mesmo, playtest. Você não curtiu? Que ele foi de cobaia, né, do jogo. Nossa! Desse daí, não. Tem o San Junipero, né, que todo mundo gosta pra caramba. Maravilhoso! Então, eu não gostei tanto. Ganhou prêmios, mas ganhou como um filme, né? Um filme, é tipo uma outra vibe. É lindo, é que é diferente. É tipo uma... San Junipero não é pra... O San Junipero talvez não esteja no meu top 3, mas tá no meu top 5. Mas é muito bonito, é um episódio bonito. Eu acho que ainda o melhor é o de Natal. O Black Museum é bom. Eu achei que era o último episódio, inclusive, ele tem uma pegada de ser o último episódio da série, sabe? Tipo, eu achei que não ia ter mais. Depois do Black Museum. Eu aceitei, assim, sabe? Eu aceitei. Mas eu acho que foi a última com a produtora antiga, não foi? Eu não sei essa informação. Eu acho que sim. Era pra ter terminado, mas aí a Netflix comprou. Porque a quinta foi a primeira que a Netflix lançou. Entendi. Agora, eu tenho uma polêmica aqui, porque eu gosto mais de Hang the DJ do que San Junipero. Ah, é difícil, né? Porque é o meu top 1 e 2. Porque o San Junipero tem uma parte ali que eles não exploraram, que eu fiquei curioso. Que é um lugar, uma balada esquisita que eles vão. Ah, que era o infernão lá, né? Isso, e aí... O pessoal esqueceu, é natural, né? O Hang the DJ é mais... eu acho que é mais carismático. Eu acho até os atores do Hang the DJ mais carismático do que as meninas do San Junipero. Caramba, a gente tem gostos contrários, porque eu não gostei tanto assim do San Junipero nem do Hang the DJ. O que eu acho bom, ele é tipo Black Mirror total e ele não tem um hype que ele merece, mas que é o Hated by the Nation, Odiados pela Nação, se eu não me engano. O título, esse episódio, ele tá no meu top 3. Acho que depois do episódio de Natal, Hated by the Nation, lá das abelhas, ele... Ah, o das abelhas? Abelhas. Esse é ruim. Das abelhas é maravilhoso, que você tem que... Esse eu não gostei, tipo, imagina, isso foi pré-cancelamento, não tinha tanto cancelamento quanto saiu... Se esse episódio sai hoje, um dia, sair nessa temporada, a pessoa ia falar muito dele. Eu pensei que esse Hated by the Nation era aquele Men's Against Fire, né? que as pessoas na guerra, elas viam outra, viam como se fossem monstros, né? Ah, que também é atual, hein? Que também é atual. Sim, sim. Tá certo, já são quase 11 horas. Vamos fechar? Fechou. Fechou. Valeu, então. Obrigado pela presença, Fábio. Muito obrigado. Valeu, obrigado pela presença, André. Valeu, eu perdi a gravação. Espero que tenha salvo. Vamos ver o Craig aqui. Último, perdi os últimos 40 minutos. Tudo bem, vamos ver, Craig. Vamos segurar aí, Craig. Foco, foco, força aí, Craig. E obrigado pela presença aí, substituindo o Diego. Obrigado pela presença, Carol. Obrigada, gente. Foi ótimo. Só não substituiu perfeitamente o Diego porque faltou aquele comentário xenofóbico. Mas sim. Tudo bem, tá valendo. Ah, essa aí eu não ia conseguir fazer não, gente. Obrigado aí, todo mundo. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu. Fechou. Valeu e falou. Russians.